nojento. O corpo se mexe sem pedir permissão. Que é isso? E no deserto do Saara procura um grande amor. Uma mulher cheirosa, tão linda como a flor. Cabelos ao vento, cofinho bronzeado, a pele macia, cheirando a pecado. Que saiba amar e me feitiçar com um beijo bem quente, me seduzindo na dança do ventre, na dança do ventre, na dança do ventre, na dança do ventre, na ui. Dança do ventre, na dança do ventre, na dança do ventre, na dança do ventre. Sou seu califa, você é minha odalisca, corpinho de mulher com um jeitinho de menina. Seu rebolado é muito envolvente, me seduzindo na dança do ventre, na dança do ventre, na dança. Ai, dança do ventre, na dança do ventre, dança do ventre, na dança do ventre, na dança do ventre, na dança do ventre. Vixe, ô minha filha, pare de dançar desse jeito, vá. Porque eu fico com medinho, minha mão fica tremendo. Chegou a hora de saltar o meu veneno. Chegou a hora de saltar o meu veneno. Tô todo me tremendo, todo me tremendo, todo me tremendo, todo me tremendo, todo me tremendo, todo me tremendo, todo me tremendo, todo me tremendo. Já passou 10 anos, mas esse swing continua inconfundível. Só poderia ser arte do bonde do maluco. Acreditou. Agora você quer, né? Gira, mudar. Esse som é bem gostoso, é feito pra balançar. Chega pra cá, chega pra cá. Quando o corpo arrepia, já não dá pra entender. Vem cá mexer, vem cá mexer. Vem cachaça, muita gente, tão bonita pra dançar. Chega pra cá, chega pra cá. E o bonde do maluco são 10 anos pra você. Vem cá mexer, vem cá mexer. Você não sabe o que é sofrer por alguém que não pôde ter. Te juro, não vou chorar, as feridas vão curar. E quando você perceber e quiser me procurar, com certeza já vai ter outro alguém no teu lugar. É um tal de ai, ai, ai, ui, ui, ui, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. É um pega pra acabar, ui, ui, ui, eu vou morrer. Ai, ai, ui, ui, ui, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não vem com essa história dizendo que vai morrer. Puxa, pare, vá. Chama. Vai balançar. Pra balançar. Uma mãozinha na cabeça pra descer até o chão. Chão, chão. Na cabeça, eu vou mandar descer. Mãozinha na cabeça, uma mãozinha na cabeça pra descer até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Não desmantelo, marerê, vem pra baixo. Dança com esculacho pra fazer a dança. Esse é meu povo que gosta da cachaçada. Toca pisadinha que a galera vai dançar. Mãozinha na cabeça pra descer até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Esse é o ponto de maluco. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Uma mãozinha na cabeça.